quarta edição, 1º de abril de 1990. Patrocínio exclusivo da Fasalto, a Volkswagen mais perto de você. Faltam 69 dias, faltam 69 dias para o início da Copa do Mundo. Desde a frente a sua preparação, realizando seu penúltimo amistoso, jogando perante 25 mil pessoas, em Basel derrotou a Suíça 1-0, gol de D'Agostini aos 23 minutos do segundo tempo. O campeonato italiano terminará no dia 29 de abril e os jogadores devem se apresentar ao técnico Angelo Vittini no dia 4 de maio, no local da concentração, na cidadezinha de São Vertiano. Uma das integrantes do Grupo A fará um amistoso quarta-feira, dia 4, contra a seleção do Egito. O campeonato tcheco termina dia 9 de maio. O técnico Josef Gengler começará a preparação final dia 21 de maio em Lugano, na Suíça, e já sabe que não contará no jogo de estreia com o excelente atacante Griga, que está suspenso pela FIFA. A função cearense, em nome da Fasalto, onde você faz o melhor negócio para o seu Volkswagen. Peças originais, serviços com garantia e técnicos altamente especializados para atendê-lo. Fasalto, Volkswagen, mais perto de você. Torino, que cederá o Grupo do Brasil na primeira fase e será palco de um dos jogos das semifinais do Mundial, dia 4 de julho, é uma cidade com 1.035.000 habitantes, com dois grandes clubes de futebol, Eterno Rivais, Juventus, que nunca foi rebaixada para a segunda divisão, e o Torino, atualmente jogando na segunda divisão, mas dono de um rico passado. O brasileiro Miller, da seleção nacional, é o seu artilheiro na segunda divisão, com 12 gols consignados. Fasalto, no resumo final da função cearense. Na Fasalto, você faz o melhor negócio para o seu Volkswagen. Peças originais, serviços com garantia e técnicos altamente especializados para atendê-lo. Fasalto, a Volkswagen, mais perto de você. Coisas dos tempos modernos. Depois de muitas tentativas, feitas inclusive por um programa de televisão dos Estados Unidos, o jogador norte-americano Dale Mulholland, de 25 anos, conseguiu acertar sua transferência para o futebol da Rússia. Ele assinou contrato com o Lokomotiv de Moscou, recebendo $2.500 por mês. Dale, nos Estados Unidos, jogava pelo Lions de Orlando, Florida, como diria o espanhol. Três lojas, a matriz vale por 10. Lana Gomes de Matos, à frente os tios do Charles, do Cris Ariel Juan e Edmilson Vasconcelos, anunciando na sequência, vem o Silvino Neves e a Hora dos Apaixonados, um programa campeão de audiência no horário. Apaixonado, guardou por mim.